Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, vamos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé, está relegada nos porões das superstições. Vem trazer a lógica, vem trazer a razão, que é necessário para o nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, para levar um pouquinho mais de conhecimentos, de informações científicas, filosóficas, religiosas, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que as casas espíritas que nos apoiam são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecendo também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Ligue para nós, telefone 12-3941-9750, 12-3942-9750. Se preferir também, pode participar das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube, que aí vocês podem ouvir e nos ver, né, aí das suas residências. Bom programa para todos nós. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Sônia. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M, para você que está escutando a gente. E para você que está assistindo a gente no Facebook Live, no YouTube Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode reprisar esse programa e assistir a qualquer momento aí, só dar play e assistir novamente, ou abaixar o nosso aplicativo Vivência Espírita e escutar músicas espiritualistas, as reprises dos programas que passa toda terça, quinta e sábado. Então, se você perdeu o programa no domingo, não tem problema. É só baixar o aplicativo aí, Vivência Espírita, e escutar novamente o programa aí durante a semana. Hoje, vamos sortear dois livros espíritas. Então, a gente vai definir a pergunta para o sorteio durante o intervalo. Mas, participe conosco. Então, quem estiver aí já compartilhando o vídeo agora no Facebook, no YouTube, também está participando do sorteio. A gente sempre coloca quem compartilha também. Então, custa nada clicar no botãozinho aí, compartilhar, para que essa luz chegue a mais lares aí, mais pessoas. Quem já está aqui conosco no Facebook é Arlete Pinheiro Melo, Justino Rogério Coppe, mandando um bom dia, vivencianos. E quem está ligado aqui já com a gente aqui no WhatsApp também é o Silvio, mandou mensagem, meu pai, Domingos, mandando bom dia. O Ed Moreno, mandando bom dia, dizendo que que já está lá fazendo uma palestra, está se encaminhando para fazer uma palestra. Então, obrigado pela participação de vocês e ligue para nós o telefone que o Jorge comentou para participar também do sorteio. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. E vamos então nos interiorizando, sentindo a presença amorável dos amigos espirituais que aqui se encontram. E mais uma vez pedindo licença a todos para adentrarmos às residências, aos lares. E que neste domingo, aonde temos a certeza que o sol irá brilhar novamente, e que este brilho, este calor solar, vai aquecer cada lar, mas principalmente os corações. E Jesus, Mestre, amigo, leal de todas as horas, pede licença para também adentrar aos corações. E assim, todos, em comunhão, com o Pai, com o Filho e com a Mãe Santíssima Maria, vamos dizer muito bom dia e que a paz, a esperança, a benevolência e o respeito estejam em todos. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Educando a Mediunidade. E nós estamos aqui com a Sônia, que acabou de fazer a nossa prece inicial. Ela é voluntária do Jefa e, na vida prática, ela é profissional em massoterapia. Ela é massoterapêutica. Bom dia, Sônia Santos. Bom dia, muito obrigado pelo convite de estarmos mais uma vez aqui. E quem também deve estar ouvindo você, que ele me falou que iria para Ubatuba, é o nosso grande amigo Roberto Wagner, que eu falei, a Sônia está lá, mas eu tô indo lá para Ubatuba, mas eu vou ouvi-la lá em Ubatuba. Então, bom dia para você, viu, Roberto? Bom dia, um grande abraço. Também queria falar para os nossos ouvintes que o Educando a Mediunidade, né? A Sônia é de umas pessoas, confreiras nossas, né? Confreira é aquelas companheiras, as pessoas que estão seguindo o mesmo caminho aí, que tem uma mediunidade bem educada, né? Calma. E ela está em educação ainda. E ela está dizendo que tem muita companhia aqui hoje. Então, durante o programa, daqui a pouco, ela pode citar o nome de alguns que estão chegando aí e participando do programa com a gente. Alguns espíritos, né? O pessoal que está nos ouvindo, não é gente que chega aqui, que chega tanta gente no nosso programa que pode... agora chegou o Silvio. O Silvio tinha mandado um recado e agora ele chegou ali. Então, daqui a pouco chega outro, mas não. Quando a Sônia falar, é alguém que está aí. Não, inclusive, ela já... Em off, ela já falou pra gente. Chegou em companhia do Helder hoje aí, né? O Helder tá aí e já deu um sinal pra mim aqui também que a música que eu ia colocar, eu passei por uma música que ele gosta e eu respondi pra ninguém. Respondi, tá bom, então vou colocar essa. E ela tá dizendo que ele insistiu pra focar esse assunto aqui no programa de hoje, né? Uhum. E esse era próprio do Helder, né? Ele é muito assertivo, né? Ele pediu para dizer isso. Falar, hoje o programa será bem participativo. É que ele está querendo... Falar que hoje o programa será leve, bem participativo. Então, e ele fica, enquanto a gente não transmite, ele... É a confirmação de que quando passa para o lado de lá, continua quase a mesma coisa. Sim. Né? Insistente. É. E para quem não conhece, para quem está entrando agora, a gente tem muitos ouvintes que escuta a gente pela primeira vez, né? O Helder é um trabalhador aqui, foi um trabalhador, e ainda é, né, do Vivência Espírita, e ele ficava no telefone, né? Então, atendendo o telefone. Então, desde os primeiros programas, ele está conosco aqui há 14 anos. Não, né? Só atendia como dava consulta para as pessoas. Então eu ouvia aquela vozinha, era ele falando no telefone, então para quem ligava aqui no telefone da Rádio Piratininga, falava com ele. Agora ele tá no telefone e tá de lá para cá, né? Porque agora ele é quem liga, né? Ele que liga e a gente atende, a gente não consegue ligar para ele. Eu tenho certeza que ele tá se achando lá, do lado de lá, conhecendo o jeito que ele é. Ele sentou ao meu lado no banco do passageiro no carro, né? Aí quando eu percebi ele, eu falei, né? Aí eu fui abaixar o som e falei, não, pode deixar. Que tava uma musiquinha suave do Barry Merlon, dos anos 80 para trás, quem não conhece, né? E aí ficou aquela musiquinha e tal, mas não falou grandes coisas, somente ficou ali mais assim, sentindo, acho curtindo que... curtindo a mundo. Depois que começou. Mas, Rodrigo, eu tenho que saber quem é aquela moça que o Carlos mandou o áudio dizendo que adora o programa Vivência Espírita, porque é leve, é participativo. Tem dia que o programa está com assunto que não é lá muito participativo, mas... Eu gostaria de saber quem é aquela moça que estava dando esse testemunho, tá? Ah, se o Carlos estiver ouvindo a gente, já pode compartilhar com a gente o nome da pessoa. Eu gostaria de dar uma resposta para ela. Ela mandou um testemunho muito bonito comentando, só falando com o Carlos, sabe? Aí o Carlos encaminhou para a gente comentando sobre o programa. Ah, eu gosto muito de ouvir eles lá, então eu gosto muito de ouvir o Rui. Falar pro Rui voltar aqui o Uberaba. Ele teve o Uberaba há 60 anos atrás, né, Rui? Tô brincando. Não, ela falou do Rui assim porque ela só ouve, porque no dia que ela vê, aí ela não vai querer mais saber. Olha né? só, tá vendo? Ainda bem que ela não olha nem no YouTube, nem no Facebook, porque por enquanto ela só tá... Eu vou pedir para ela continuar só ouvindo. Né? Eu gostaria de saber o nome dela, porque parece-me que é Cleia, né? Foi assim meio rápido. A Yolanda sabe, se a Yolanda estiver ouvindo também, que ela falou na Yolanda. Do Júnior, quer dizer, é um de dois minutos a mensagem, né? Então eu gostaria de saber mais detalhes. Um bom dia, então, para essa nossa ouvinte que admira o programa. Gosta do bate-papo, por causa de ser interativo, ser muito leve, muito bacana. Então, bom dia para ela, né? Se ela puder dar o retorno para a gente, nós agradeceríamos. Sônia, vamos lá então. Eu queria falar, Rui, já assim, para fazer essa colocação do tema, Educando a Mediunidade, porque o que a gente vê que mediunidade, Sônia, é uma função orgânica do ser humano. Perfeito. Todo mundo é médium, né? Ou mais acentuado, ou menos acentuado. Uhum. E os ostensivos, que são aqueles que geralmente são médios de tarefa. Vem para fazer alguma coisa, vem para dar. Não precisa ser Chico Xavier da vida, não. Não é isso, né? A gente que trabalha no centro espírita, que tem mediunidade, é médio de tarefa, sim. É porque a maioria gosta de fugir da responsabilidade, né? É mais fácil. Agora... educar a mediunidade, que é o mais complicado, né? Isso é o mais complicado. Como? Porque a gente encontra muitas crianças descontroladas e você não pode socar uma criança dentro do centro espírita para trabalhar. Como fazer com isso? Perfeito. Então, maravilha. Porque a criança em si, até os 7 anos, ela está mais ligada à espiritualidade, né? Tem visões... tem aquele, entre aspas, amiguinho imaginável, que não é imaginável, realmente é real, né? Eu posso falar com, assim, toda certeza, porque meu neto, né, que hoje está com 17 anos, antes da minha filha engravidar do Henrico, que está com 13 hoje, ele brincava com o garoto. E o Marcos Vinícius, que é o nome do meu neto, ele era super tranquilo, uma criança calma, tranquila e tal. Quando este amigo aparecia, ele ficava do avesso, vamos assim dizer. Mudava, que é o Henrico. E o Henrico disse, olha, eu vou me afastar, porque logo, logo vou estar aí brincando com você de novo. 2 meses depois, minha filha anunciou que estava grávida. E o Henrico é do avesso, é esse que separou as tampinhas para poder trazer aqui e tal, e eu esqueci. Da casa da Marcela, né? Da casa da Marcela. Vai ficar criançada, mas... E ele é, entre aspas, do avesso, mas é uma criança espiritualizada, dele. Ele me acompanha no evangelho no lar, ele está sempre em orações, sabe? É uma criança voltada, né, para a espiritualidade. Mas muitas crianças, infelizmente, não têm dentro do lar ainda, uma religiosidade. Por que estou falando religiosidade? Porque não é só dentro da doutrina espírita que tem médiums. Todas as religiões, como o Jorge falou, mediunidade é orgânica. Então, nós aqui, ocidentais, nós fechamos, né, através dos dogmas e tantas coisas religiosas antes colocadas, que a mediunidade é pecado, é perigoso, é demoníaco, eles preconceitos, né? Então, fechamos. Todos nós temos terceiro olho e tal, fechamos. Então, para nós aqui ocidentais, a mediunidade, para muitos ainda, são fenômenos. E não é isso. Então, quando uma criança chega para a mãe ou para o pai, tal, fala assim, olha, eu estou vendo tal coisa. Não negligencie, a criança está vendo mesmo. Tente puxar algo mais, porque tanto pode ser irmãos com intenção bondosas, afins, como pode ser irmãozinhos que estão com a ausência do amor, do bem, né? Sônia, desculpa eu interromper você, imagina. Assim, porque... mas nessa colocação que você fez, assim, quando a gente vê uma criança... E a pessoa teria que tentar algo mais, dar uma olhadinha, o que está acontecendo. Mas, às vezes, a gente acha mãe e pai mais desequilibrado do que a própria criança. E a grande maioria, infelizmente, é assim. Perfeito. Mas mesmo, eu não estou falando desequilibrado, pelo amor de Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, que estou chamando vocês de desequilibrado. Estou falando no sentido mediúnico mesmo. Sim. Que a pessoa fica assustada. Ou então... os outros que já acham que é o Chico Xavier que reencarnou, já está dentro da casa dele lá também, né? É terrível. Isso aí, né? Acontece mais com os espíritas, né? Quando vê uma criança desse jeito, nossa, Chico Xavier voltou, já está aqui em casa. Emmanuel, o Emmanuel, todo mundo, né? Então, para essas pessoas, o certo é procurar uma orientação logo, né? Também, sim, né? Então, por que que as pessoas acabam procurando mais o espírita neste ponto, quando se... fator mediúnico, né? Ou não compreende, não sabe o que está acontecendo. Porque o espírita, ele tem explicações lógicas, né? Explica que não é nada de fenômeno, e sim é uma coisa natural, que tem que observar, porque pode ser que depois dos 7 anos tudo suma, né? Some tudo, a criança. Mas é necessário, desde o ventre, apresentar Jesus. Porque aí, além de fazer com que os pais tenham mais equilíbrio, né, para poder orientar, independente da religião. Mas, infelizmente, algumas religiões acabam mais complicando do que auxiliando, muitas vezes por falta de conhecimento, né? É legal isso que você falou de apresentar Jesus. A gente, posso falar de experiência própria, que a gente passou agora uma gestação, nasceu nosso filho há 2 meses, né? Uhum. E a gente sempre fazia o Evangelho no Lar, né, ali, durante a gestação, sim, né? E a gente acha que é um momento muito importante também, porque ele tá escutando, tá ouvindo, né? Uhum. Tá recebendo os pensamentos, vamos dizer assim, ali naquele momento. E depois a gente vê que quando a gente faz o Evangelho no Lar, com ele, porque você sabe que os 3 primeiros meses são os 3 primeiros meses de cólica, então dá trabalho, uhum, acorda de noite, né? E quando a gente faz o evangelho na segunda, parece que ele dorme, que é uma beleza. Maravilha. Então, assim, dá vontade de fazer evangelho todo dia. Faça, porque eu tinha o hábito, eu tinha porque hoje meus filhos já cresceram, né? Cada um tá com a sua, sim, vida. Então, mas na cama, né, ali na hora que a criança está quase adormecendo, né, ali eu dava as recomendações, né, dizendo primeiro que ele era muito bem amado, que ele era muito amado, tal, tal. Mas aí eu aproveitava. Olha, precisa observar mais o que você está assistindo. Olha, vamos conversar mais. Sabe quando? Porque a criança vai crescendo, vai mostrando que ele é. Então tem aquela rebeldia. E tem hora, como não tem bula nem receita, é bom você saber disso, de como educar. Não tem um manual, assim. Um manual. Então a gente tem que usar das intuições e deixar mesmo, assim, muitas vezes o anjo de guarda meio vamos utilizar precavido. Precavido não, é perturbado mesmo, porque a mãe tem hora que não consegue, como agir? Então eu falo, pelo amor de Deus, anjo de guarda, me auxilie. Né? Então, né, nesse momento de soninho, sabe, entre lá e cá, a criança vai captando as informações. E isso desde bebê, você entendeu? Uhum. Então, agora, nessa fase do Francisco, né? Isso. Lá em casa encarnou um Francisco, né? Mas é Chico Xavier, mas é Francisco. Então, o peso do nome já é grande. Francisco de Assis, Francisco de Xavier. Mas, Sônia, eu conheci o Helder lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde nós trabalhávamos com o seu Amaro, que já tinha seus 70 e poucos anos. Conheci o seu Amaro. E o seu Amaro falava, olha, a melhor passe quem dá é a mãe. E ele que fazia essas orientações. A mãe, quando a criança for adormecer, estiver naquele estado que não é nem alfa e nem beta, né? Que ele já, vamos dizer, já está começando a pegar no sono, faça um evangelho na cabeceira da criança, deixa um copo de água para no outro dia ele tomar. Então ele falava, é a mãe que melhor entende o filho, é aquela que pode ajudar essa criança a se desenvolver tranquilamente. Perfeito. Essa era a receita que ele dava para as mães. Foi ele quem me disse isso, e é ele quem está aqui ao lado, que eu não lembrava o nome. Está entre eu e o senhor. Foi ele que na época, porque eu estava passando uma dificuldade muito grande com a minha filha, que tinha acho que 4 para 5 anos, foi quando o meu segundinho nasceu. E ela amava o irmão, mas ela falava assim, mãe, eu ouço falar para mim, ouço não, né? Ela falava assim, tem uma voz que fala para mim que eu tenho que ir lá enforcar ele. Entendeu? Então, e nessa época, eu estava com o senhor lá no Dr. Bezerra de Menezes, nós estávamos... faz um tempinho, foi ontem. Então, mas a Sônia era mocinha ainda, né? Naquela época ela era bem mocinha ainda, naquela época já tinha 21. Isso. Tinha 21, porque quando eu me casei com 17, com 18 minha filha nasceu, e com 6 meses que a Suelen, né, tinha nascido, eu... fui apresentada a vidência, né? Então, foi assim. Mas, eu não conseguia lembrar o nome dele, e foi por isso que me veio essa lembrança. Ele era muito amigo do Helder. Então vai vir uma boa equipe, viu, o Jorge? Sônia, mas voltando para a gente não fugir, tenho certeza que está todo mundo esperando isso. O que, que fazer com essas crianças? Então, como tentar, porque... dizer que vai educar a mediunidade de criança é difícil, né? Claro. Então, primeiro, a evangelização infantil é primordial. Primordial. Porque ali, e não é também, já aproveitando, não é somente deixar a criança e vai fazer compra. Não. O pai e a mãe têm, a maioria dos centros tem um suporte aos pais. Nós temos a escola, né? De pais. A escola de pais, que é fundamental. Então, a criança está lá tendo aulinha de evangelização, os pais estão ali também debatendo, trocando ideias. Então, é rico, né, de conhecimento. Então, a criança necessita deste momento para se equilibrar. O passe é uma complementação do equilíbrio. É que nem homeopatia. Tem que ser de dentro para fora, né? Então, a evangelização infantil é que vai trazer realmente aquele suporte, aquela semente plantada, né? Eu fui por 27 anos evangelizadora infantil. E cada caso, cada criança é um caso, é um olhar diferente, né? E sem fugir do tema das aulas, e para mim sempre vinha aquelas crianças, entre aspas, que os pais falavam que eram problemáticas. E não é que eram problemáticas. Então, já vinham para ficar naquela turminha que eu estava como professora ali, né, como tia, porque sabia que eu ia compreender melhor o que estava acontecendo com aquela criança. Eu tive um dos aluninhos, que na época tinha seus 5 anos, que ele fazia tudo ao contrário. Ele sentava no encosto da cadeira, ele dormia embaixo da cama, a mãe estava desesperada. E falava, o que está acontecendo? Já tinha levado em psicólogos, em... Tá? Daí ela falou assim, olha, meu último recurso é aqui, porque eu não sei, esse menino deve ter algum problema. Só que depois, com o tempo, nós fomos conversando, ele foi tendo confiança em mim, e ele contou que ele não aceitava a vida dele de agora. Primeiro, que ele não aceitava o pai que ele tinha, ó, com 5 anos. Né? Por quê? Porque ele tinha lembrança de quem tinha sido o pai antes. Então, ele fazia tudo ao contrário para poder irritar o pai, porque ele queria que o pai fosse embora. Como a família é um local de resgate, de provações, de aprendizado, para aprender a amar e voltar a ter essa experiência, né? Os personagens voltam. Né? E a cada criança tem o seu estágio evolutivo, né? Sim. Então é exatamente isso que você está falando. Então você tem uma criança que você já tem uma experiência anterior, né? Como todas têm, né? Uhum. Mas pode ser que uma esteja mais até avançada em termos de temas de, sei lá, matemática, física e tudo mais. Tudo bem que até os 7 anos não vai ter essas matérias, mas mesmo assim, eles estão mais avançados que outras. Então, assim, a educação infantil, né? Da adolescência... A evangelização infantil é fundamental. Porque... além de você apresentar a Jesus, as crianças vão abrindo o campo, tá? Vai despertando nelas aquilo que está adormecido, porque, lógico, que traz conhecimentos do ontem, só que vai educando. Aquele tema, criança evangelizada, adulto consciente, é profundo, entendeu? Porque a criança, na sua adolescência e depois na fase adulta, ela vai ter mais equilíbrio, vai ter mais consciência, mesmo fazendo algo errado, distorcido, mas está consciente do que está sendo feito, né? E muitos, neste caso que eu estava comentando, o necessário foi eu conversar com os pais, porque os pais, o pai tinha a mesma atitude do passado, que é o que a gente faz, infelizmente, repetir as nossas atitudes, né? Aí, eu conversei com a mãe conversou com o pai, o pai quis conversar comigo, porque ele queria saber que base é, como que eu tinha me baseado naquilo, entendeu? Só que aí eu fui claro com o pai, falei, olha, não sou só eu, nós estávamos dentro do Jefa, né? Eu falei, não sou só eu, aqui tem uma equipe e tal, tal. E eu lembro que na época, aquilo que nós conversamos, eu sei que o pai aceitou, lógico que a espiritualidade deve ter ajudado muito, porque eu tremia, eu sentia meu corpo tremer todinho, porque... Não sabia como é que aquele pai ia reagir, né? Mas eu estava pensando na criança. E como ele ia aceitar. Mas aceitou. Aceitou, porque depois que ele aceitou, e provavelmente ele deva ter tido mudanças, né? O que que acontece? A criança começou... A criança ficou uma criança normal, parou de fazer aquelas coisas, né? Aí, sim. Hoje ele é um jovem, ele faz parte de mocidade. Hoje, parece-me que até que ele já tem filhos. Então... foi o necessário encaixar, entendeu? Então, foi dentro da evangelização infantil, né, que aquela criança se reajustou com a família. E quando nós falamos de evangelização infantil, nós estamos querendo que a criança seja espírita, não, né? Não. Nós temos que apresentar uma religiosidade, apresentar Jesus. É. Porque amanhã ela vai ter condições de opinar. Sim. E ela vai ter um parâmetro, né? Vai ter uma pessoa na figura de Jesus que Sim. serve de exemplo para tudo, né? Sem dúvida. Seu Rui, olha, meus 3 filhos foram educados dentro da doutrina espírita, né? A Suelen sempre foi e tal. Aí quando casou, por causa do marido, acabou se afastando um pouco da doutrina espírita, que o marido não aceitava e tal, foi pro catolicismo. O William, ele foi mais assim, atuante, ainda atuante dentro da doutrina espírita, ele que casou com a Isis, mocidade, né? Mocidade, tudo. Então, hoje ele educa a filha dele, a Estelinha, já na mesma, né? O Yuri, que é o meu caçula, chegou uma hora e falou assim, não quero mais. Mas a minha parte de mãe, de conduzir, de levar, foi até quando Sim. deu, né? E qual foi minha surpresa quando o Yuri foi fazer uma cirurgia e a enfermeira perguntou para ele assim, qual que é a sua religião? Eu falei, eu não tenho. Gente, aquilo, eu do lado dele, eu senti que eu rubrei, fiquei quente. Falei, mas como que ele não tem? Eu não falei nisso. Você apresentou toda... Né? Não, mas aí, esperei, não vi a hora da enfermeira sair do... Né? Perguntei para ele assim, filho, como você não tem religião? Falei, mãe, eu não tenho religião. Porque religião tem que ser prática, é ação. Eu não vou em lugar nenhum. Ela não perguntou se eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Deus, você sabe disso. Para mim, o que mais me afiniza é a doutrina espírita. Mas eu não sou praticante, eu não vou em lugar nenhum, então eu não sou religioso. Ai, que alívio. É. Né? Pelo menos não foi hipócrita, né? Não foi hipócrita, sim, porque para ele religião é ação, não, né? Então a criança tem que ter esse rumo para poder opinar, sim, né? Ele... Para saber o que é bom para ele, o que não é, e se reajustar, né? E a criança, todas as crianças têm visão. Não adianta falar que não tem, tem. Umas falam, outras nem comentam nada, porque é tão natural para elas, entendeu? Só que outras acabam comentando com o pai, com a mãe. Não duvidem, entendeu? Não duvidem. Se não entende, vai buscar pessoas que possam auxiliar, possam estar orientando, né? Mas não riem, não duvidem, porque a criança se magoa. E quando a criança tem a mediunidade tarefa, não some. Não acalma depois dos 7 anos, entendeu? A coisa vai. É, né? E se não for bem orientado, ele pode pegar caminhos diferentes. Diferentes. Né? Realmente. Estamos tendo aqui participações, hein? Quem entrou aqui e deixou uma mensagem pra gente foi o Roberto Wagner. Ele falou, abraço a todos aí do Vivência, em especial a Sônia. Estou aqui em Ubatuba. Ouvindo vocês pelo aplicativo e só irei para a praia depois que o programa terminar. Obrigado, um abraço para ele também. Legal, Roberto. Aqui no WhatsApp também, aproveitando que já estou aqui, a gente está tendo bastante participações do pessoal, né? A Beatriz de Paula Porto, o Oswaldo mandou aqui também, divulgando que do dia 16 de dezembro, domingo, das 14 às 17 horas, vai ter o Bazar de Sapatos Novos Feminino. É hoje. É hoje, né? E hoje também nós temos almoço lá na... Então, vai ser um festival de sapatilhas e muito mais aqui na Rua Juriti, 347, esquina com a Rua das Araras, Vila Tatetuba. Então, a gente sempre divulga aqui também que é para ajudar lá as obras sociais lá da Fraternidade Maria de Nazaré. Então, é hoje, das 14 às 17, lá o Bazar de Sapatos Femininos, né? Então, ó, um par R$20, dois pares R$38, três R$55, então vale a pena, né? A mais mulher que gosta de sapato. Pois é, a tia Dirce está lá, ela sempre está encabeçando isso aí, né? Sua tia, ela esteve com a gente lá. E a Beatriz aqui tinha comentado que tinha caído o sinal, realmente aqui o sinal da internet está oscilando, né? Já puxa a orelha aí do Helder, falou que não ia chamar os... Porque a gente sempre brinca, porque eu falava assim com o Helder, falava, ó, toda vez que baixa aí as aeronaves, né, dos extraterrestres, os amigos do Helder, aí começa a falhar a internet, todo mundo, mas a gente já trocou aqui pelo 4G e já voltou a funcionar. Só comentando aqui também, entrou aqui o Paulo Guimarães, falou, bom dia, mais um domingo com grande oportunidade de aprendizado, educação mediúnica, um assunto muito importante a ser tratado. Obrigado, um grande abraço fraterno a todos. Queria falar alguma coisa? Não? Tem. A gente está dando muitas participações aqui. O José Espírito Santo também mandou bom dia a todos vivencianos, né? Bom tema abordado pela palestrante Sônia Santos. São os votos de Irene e o Gustavo, mandando um abração lá para o Gustavo, que está ao meu lado e manda um beijo, um abraço a todos. O Ari Rangel também, nosso amigo Ari, ele fala, muito bom dia, queridos vivencianos, grandes ensinamentos da nossa irmã. Parabéns pelo excelente programa, um forte abraço a todos. A Marcia Smith fala assim, também, eu não entendi aqui também muita coisa que ela falou, falando sobre frequência aqui. E o Bruno de Osasco, lá de São Paulo, fala que tenho 37 anos, não tenho ainda nenhuma faculdade aflorada, mas estudo, trabalho em centro espírita. Almejo desenvolvê-la, seja na atual ou na próxima encarnação. Legal, Bruno. Obrigado pelos comentários de vocês aqui com a gente. E continue participando. Aqui no Facebook Live, quem entrou aqui e participou foi a Iracema Bento, mandando bom dia aos amigos. Um domingo que será muito esclarecedor. Obrigado, Iracema. Que sempre participa com a gente aqui também, compartilhando, a Dolly também compartilhando, e bastante gente mandando bom dia aqui pra gente. Vamos anunciando o almoço natalino, beneficente, hoje, lá na obra social, ali na Casa de Repouso Nosso Lar, no Jardim Paulista, Rua Martins Pereira, 183, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira, almoço das 12 às 14h30, e depois tem sorteio de brindes lá, aquela brincadeira de bingo lá que eles fazem. Convite R$ 24,00, a pessoa almoça lá à vontade e depois ainda recebe duas cartelas lá para participar do bingo. Vamos lembrando também das apresentações do Grupo Castelã essa semana, hoje, às 18 horas, no Pequeno Templo, né, que fica na Praça das Antilhas, aqui na Vila Rubi. Amanhã, nossa apresentação será na Fraternidade Espírito Irmão Rodolfo, lá na Rua IP, no Jardim das Indústrias, 182, às 20 horas. Hoje, às 18 horas, no Pequeno Templo. Na terça-feira, no Espaço Dr. Camilo Salgado, na Rua São Jorge, 183, em Santana, às 19h30, né? Dia 19, na quarta-feira, nós estaremos fazendo a apresentação lá em Jacareí, na Casa da Marcela, Rua Danton de Siqueira Malta, 301. É o encerramento dos trabalhos esse ano também na Casa da Marcela. Depois entra em recesso aí de um mês. Dia 20, apresentação aqui na Fraternidade Irmão Rafael, aqui na Rua Caio Madureira, 51, aqui em São José, 19h30. E aí, na segunda-feira, nós temos o nosso Evangelho de Natal lá na AME, que a gente convida a todos. Nosso Evangelho de Natal, a partir das 19 horas, com a palestra do Mário Vinhas. Nosso irmão Mário Vinhas vai fazer a palestra lá sobre o Natal. O Grupo Castelã fazendo a harmonização. E lá alguns intercâmbios mediúnicos, tanto psicofônicos como também psicográficos. O Ari falou que vem também, né? A Fernanda, a Casa da Marcela. A Linda Alva, são pessoal que está lá sempre receptivo para receber alguma mensagem psicografada. E outros médios nossos conhecidos também de psicofonia que estarão ali, que a gente pode pedir para receber uma mensagem dos irmãos que estão naquele momento. Amanhã, quem faz a palestra no Amor e Caridade, aqui em Santana, será o nosso irmão Ari Rangel. Então, aquele pessoal que já conhece bem o Ari Rangel, que está sempre aqui conosco, ele virá fazer a palestra de aniversário, que é o 86º aniversário do Amor e Caridade. O Rui estava na inauguração, Rui, do Amor e Caridade? Não? Estava. Estava, né? Porque o pessoal falou que você é fundador lá, né? O Rui, o sistema estava lá, o seu Rui foi fundador aqui também, agora já está com 86 anos, está fazendo o 86º aniversário do Centro Espírita Amor e Caridade. Amor. E em janeiro faz aniversário o Divino Mestre, 80 anos. Legal. Você viu, Amor e Caridade também é antiguinho, né? 86 anos. Ah, então mais velho que o Divino Mestre. É. O Ari será às 19 horas a palestra lá. E o Chiquinho está entrando aqui agora. Agora o Chiquinho que está entrando aqui é encarnado, é o Chico Francisco, filho da Camila e do Rodrigo. Meu afilhado. Olha lá, como é que ele está esperto demais? Ó. E a Graça lá fora falando que está na hora do intervalo. Quem está perguntando para ela? Né? Quem está perguntando para ela se é intervalo ou se deixa de ser? Agora que o Francisco entrou aqui, né? Enquanto isso, a gente vai anunciando. Enquanto vocês estão vendo, o Rodrigo virou a câmera para lá. Enquanto vocês estão vendo, o Francisco, nós vamos anunciando que nós vamos para o nosso intervalo comercial com a música do Sérgio Santos, porque naquela hora a gente estava procurando as músicas aqui, e eu estava procurando a música do Sérgio Santos, que eu vou trocar daqui a pouco, que é Versos de Caminheiro, que fala sobre mediunidade. Essa música do Sérgio Santos, Versos de Caminheiro, fala sobre mediunidade. Mas enquanto eu estava procurando a música Versos de Caminheiro, aí vai passando e parou em cima da música Prece da Águia. Aí daqui a pouco eu respondi sozinho. Tá bom, então eu vou colocar essa. Por quê? Porque era a música preferida do Helder. Então eu falei, respondi sozinho, mas na realidade eu tava respondendo pra ele. Tá bom, então eu vou colocar essa. Então tá bom, eu vou colocar essa. Isso, agora, viu? Jorge, por favor. Prece da Águia. Tá. as asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força da manhã, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha enfrentar. E venho pedir ao tio tartaruga que eu toque estás a sustentar. Ai, minha tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha enfrentar. Venho pedir ao tio tartaruga que o toque estás a sustentar. Ai, minha tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com a nossa grande e companheira e também participante, né, Jorge? Ela participava muito mais do nosso programa, né? É a Sônia Santos, que é voluntária lá do Jefa há muito... Quantos anos do Jefa? Há alguns anos, mais de 30. Mais de 30 anos. Já podia aposentar lá no Jefa. É massoterapêutica. Não, espero nunca aposentar. E está aqui falando, defendendo o tema, nós estamos aqui... justamente com o tema educando a mediunidade. E nós estamos aí vendo quais são as dificuldades que a mediunidade apresenta para quem não conhece a doutrina espírita. Né? Para quem conhece a doutrina já não é tanto problema, mas para quem não conhece tem sérias dificuldades. Né? É verdade. Sônia, nós falamos de criança, né, com essas dificuldades, às vezes que passam. Né? No caso da criança ser... O que? Nós conhecemos mais os Centros Espíritas da Aliança, que é onde a gente participa, que o estudo, ou então a orientação, é que faz com que a pessoa se desenvolva mais tarde, né? Sobre isso. Então, mas existem crianças que, de repente, essa criança está tão descontrolada que evangelização infantil, essas coisas, não vai resolver. Como fazer? Tem que ter alguma coisa imediata. Como fazer? Sem dúvida. Então, quando procura a casa, os pais chegam até desesperados, alguns casos, né? Temos que realmente dar um suporte através da assistência espiritual. Muitos, nós precisamos estar fazendo um socorro espiritual, ou um P3B, como nós chamamos, que é um caso, o trabalho de desobsessão, né? Porque muitas vezes a criança está sendo influenciada por irmãozinhos que no passado ou são cobradores ou querem atingir os pais, N fatores, né? Cobranças. Então é necessário assim, a atuação do passe e do socorro espiritual, né? E o caso, agora vamos passar um pouquinho. Adolescentes, então, a intensidade é bem maior. Muito maior. E parece que a coisa aparece de repente, né? Outra coisa, adolescente tem um agravante, ele é muito julgado. Isso. Ele é julgado tanto dentro de casa, que acha que ele está ficando meio maluco, o pai começa a achar que o rapaz está perdendo o equilíbrio. Realmente está desequilibrado, sim. Mas não loucura, não tem nada a ver, né? E também ele tem vergonha de quem está do lado dele. Sim, né? Isso. É que muitos chamam de aborrecentes, uhum. Né? Eu acho uma injustiça isso, porque a adolescência dói. Uhum. Se a gente for analisar, o adolescente sofre, entendeu? Então, muitos, quando criança, não surgiu nada. Daí vem a adolescência, eclode, né? As visões, audições, né? São N fatores. Os pensamentos. Então, pensamentos, gente. É complicado. Hoje em dia, nós estamos vendo, é até triste isso, né? A quantidade de adolescentes praticando suicídio. Mas isso não é no de repente, não. Eles vão dando sinais e os pais não vão observando, né? Então, pode ser mediunidade? Pode ser mediunidade? Pode ser mediunidade. Mas temos que verificar N fatores. Mas como o nosso foco aqui agora é mediunidade, então, o jovem, quem faz a evangelização infantil, tem a mocidade espírita. Né? É automático, porque é um passo a mais, é uma coisa mais prazerosa, alegre, porque a doutrina espírita, ela tem que ser alegre, ela tem que trazer felicidade, porque é uma doutrina de esperança. Sim. E não uma coisa séria, enclausurada, triste, fenomenal. Não, não é isso, né? Então, o jovem, ele tem que ser alegre, ele tem que ser participativo. E quantas vezes lá no Jefa, eu só posso falar de experiências minhas, né? Então, a equipe do Luiz Sérgio, quem conhece a obra do Luiz Sérgio, Cascata de Luz, Deixe-me Viver, Nós Abortamos, N's. Luiz Sérgio, ele orienta o jovem. E é um pecado os dirigentes espíritas não se prepararem para ser dirigentes espíritas, desde a infância, da juventude e depois na fase adulta. Porque a leitura, o estudo, tem que conhecer essas obras. Ah, mas é coisa de jovem, de moçada, assim. Será que é verdade? Gente, a espiritualidade não perde tempo, a espiritualidade não brinca. É alegre, é feliz, né? Então, o Luiz Sérgio, ele orienta muito os jovens. E quando, que nem lá no Jefa, o nome da mocidade é Luiz Sérgio, né? Infelizmente, por muito tempo, não sei hoje, mas por muito tempo nós orientávamos que precisavam orientar-se mais nas obras do Luiz Sérgio, porque os jovens vão se aparecer, né? Mas tudo bem. O jovem, ele, além dessa parte mediúnica, ele tem os hormônios que estão explodindo, né? Então, ele precisa de mais atenção. E esse fato de achar que é bobeira, que é rebeldia, não é bem isso, não. Então a gente tem que parar. Preguiça que... também, né? Não. Pode até ser que tenha preguiça, seu Rui, mas aquele negócio. Qual que é o papel do educador, do pai, da mãe, do orientador? Você vai sim. Ah, eu não quero ir. Não, vai. Porque quando, mesmo que vá sem querer, mesmo que vá emburrado, quando está dentro de um local de oração, de uma casa de oração, ele está recebendo, quer ele queira ou não, ele está recebendo. Está recebendo o quê? Equilíbrio, ele está ouvindo. Ah, não quer, não está prestando atenção? O inconsciente dele está gravando sim. Mesmo que ele vá contra gosto, ele está tendo conteúdo, entendeu? Que mais tarde ele vai utilizar. Quando tiver na fase maior, que ele não precisar mais de direcionamento, aí é outros 500. Mas, por enquanto, enquanto os pais puderem, levem sim, sabe? A Ecleia Vidal, ela fez uma apresentação uma vez a respeito do adolescente, muito bacana, acho que já faz uns 20 e poucos anos. E ela dizia que, pai, quando o adolescente chegar no sofá e ficar lá, você mandar ele comprar um pão, ah, pai, estou cansado, estou com preguiça. É uma fase, porque o corpo está se desenvolvendo e normalmente eles ficam com, até com vergonha, né? Porque fica com o joelho grande, perna grande. A voz. A voz. Então, ela falou, ele precisa ter tolerância. Transformação, né? É, porque ele tá passando por transformações físicas e orgânicas. Sim. E muitas vezes os pais, os professores não percebem isso, que está havendo a mudança no adolescente. E aí também está havendo a mudança justamente na parte espiritual, né? Onde os pais já não são mais aquele herói, onde já não são mais aquela figura. Ele já quer andar com os amigos, quer andar em turminha. Com as afinidades, é onde os pais vão ter que prestar atenção. Porque na adolescência, o espírito vai mostrar o que ele é. Sim. Para que veio. Quando você fala afinidade nos dois sentidos. No dois sentido sentidos. Físico e espiritual, né? Perfeito. No sentido afinidade que a gente pega, são aquelas companhias que você encontra e que você se afiniza com ela. Sim. Mas na realidade você está se afinizando também com as companhias espirituais. Uma coisa interessante, Sônia, você fez a colocação aí, é nessa saída da infância para a adolescência. Ele passa a ser um pré-adolescente. E vamos lembrar uma coisa. Os pais, eles têm aí um prazo de mais ou menos 7, 8 anos, 9 anos mais tardar. Esse é o prazo dos pais para educar direito o filho. Perfeito. Né? Porque até aí é como se a criança fosse cega, surda e muda espiritualmente. Ela é direcionada, né? Então, o pai pode fazer o que ela quiser. Ela não sabe ainda o que é que ela foi direito. Uhum. Você vê que quando a criança sabe, olha como é que é interessante, né? Quando a criança sabe o que é que ela foi, ela começa a falar antes da hora. Ela, perfeito. Ela já começa, igual você falou o caso da criança que se escondia debaixo da cama, porque ela já não gostava do pai, não queria que fosse aquele, porque ela começou a lembrar. Sim. Esse negócio de lembrar acontece muito com pessoas que reencarnam rápido demais. Sim. Aí ele consegue trazer uma memória muito mais latente do que ele foi em outras encarnações. Aí, de repente, quando ele está pequenininho, não deveria fazer, mas a gente não pode ir contra a natureza das coisas. Se está acontecendo, é porque tem que acontecer, não, né? Não tem como evitar isso. É. Agora, o que acontece? Geralmente, a criança está... todo o conhecimento anímico dela no sentido de outras existências, de outras vidas, digamos assim, está paradinho. Uhum. Enquanto isso, o pai e a mãe estão educando ali aquela criança que está ali só. Por isso que tem a infância. E outra coisa, é como se fosse só a criança, digamos assim, sem ter conhecimento nenhum de outras vidas espirituais. Ele está parado. Uhum. Né? Agora, quando ela passa dos 7, 8 anos de idade, o que que faz? Essas lembranças começam a chegar. Começa a chegar. E automaticamente, ou no subconsciente, a criança começa a fazer a comparação entre o que ela já foi e o que ela está recebendo agora. E não tenho dúvida, se ela chegar à conclusão que o que ela recebeu antes é mais eficaz do que ela está recebendo agora, ela vai para o outro lado. E o outro lado, às vezes, pode ser bom, mas na maioria das vezes não é bom. Por isso que necessitamos reencarnar, para poder estar sempre se aperfeiçoando, né? Não, e é bom também os pais ensinarem desde pequenininho o que é certo, o que é errado. É que nem outro dia eu estava vendo na televisão, aí um menino de 6 anos está uma quadra lá de futebol de salão. É. Deu, aí o pai foi lá, o menino caiu, machucou a boca, o pai pegou, o menino foi lá e pediu para bater. O menino dá um tapa na cara do outro. Quer dizer, o que ele está ensinando aí, né? A gente que tem que cuidar do pai, né? É. A gente tem que cuidar do pai. Sim, do pai e da mãe. Os desequilibrados são eles, sim, né? Eles que são desequilibrados. E o que acontece muito no centro espírita. O cara que vai lá para consertar o filho que está acontecendo problema com você, começa a conversar, você fala, não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com o filho, tem a ver com os pais. A maioria das vezes é o casal, ou só o pai ou a mãe, a maioria, porque a criança sente, ela capta, entendeu? É o termômetro. É. Então assim, só para a gente concluir isso aqui. A gente está pensando que criança de 10 anos, de 11 anos, não sabe nada. É só lembrar da gente. Só lembrar de nós. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a gente já está agindo por conta própria. Se você já manteve uma educação boa até ali, pode ter certeza que até 100 anos de idade, se você tiver filho, você ele vai conseguir, né? E você vai ser o respeito, vai se transformando em respeito, vai se transformando em todas essas coisas. Quer dizer, o filho, quando ele já fica mais velho, ele começa a pedir conselho do pai mesmo, ele vai atrás para ele saber todas essas coisas. Mas isso é graças a algo que ficou lá atrás, a educação que você deu. Mas não tenho dúvida. Passou dos 9, 10 anos de idade, a gente age por conta própria, porque nós já associamos as duas coisas. Então, se você educou bem, dificilmente você perde. Então, né? Temos que deixar bem claro o seguinte, porque essa fase é quando a criança começa a entrar, vai para a escola, né, tal. Então, temos que lembrar que a educação vem do lar, vem de casa, vem da família. O intelecto é aperfeiçoado lá na escolinha, depois na faculdade e tal, né? Mas a educação imoral é dentro do lar. E não adianta falar... Não dá pra terceirizar. E não adianta falar se você não faz. Você tem que ser o exemplo, porque é mais visual, né, do que auditivo. E a criança é uma máquina de copiar, né? Mas eu tenho uma amiga que tem uma escola de criança até os 6 anos. Ela tá falando, aquelas crianças que são briguentas, que são agressivas... quando a gente faz a reunião dos pais, a gente vê por que, que ela é agressiva, por que, que ela é mal criada, por que, que ela é estúpida, porque os pais são assim. É verdade. Realmente. E só comentar aqui que a Andrea Cipresso entrou aqui, manda bom dia a todos, paz e luz, estou aqui hoje atenta no Vivência Espírita. Tive o prazer de participar do último curso de médios lá no Centro Espírita Peregrinos do Caminho com a Sônia, como nossa professora. Um abraço a todos. Abraço, Andréia. O Rafael Brizante também entrou aqui, mandou bom dia a todos da mesa e aos ouvintes da rádio. Gostaria de participar do sorteio do livro. Como disse meu mentor durante o terceiro exame espiritual na 29ª Escola de Aprendiz lá no Paulo de Tarso, o conhecimento liberta. E aqui também entrou o Ricardo Fernandes, mandando bom dia aos meus amigos, irmãos, bom dia ao Paulo e mamãe, que Deus seja com vocês, beijos. Ele fala, Ricardo, do Rio de Janeiro, Sociedade Espírita Ramatiz. Olha que legal, o pessoal lá do Rio. Maravilha. Ouvindo a gente. Então, há bastante participações a gente está tendo aqui hoje. Só lembrando aqui que eu, aqui no, não sei se o Rodrigo já tinha visto aqui no nosso, né, no Vivência, aqui o Bessa falando que o arranjo aqui que o Helder pediu ficou muito legal, da música, né? O Carlos Elisei dizendo bom dia a todos, que delícia do programa, muito obrigado, Deus abençoe. É, pode ser. É muito legal essa música preferida do Helder, o Sugai colocou. E aqui a Sandra Vilaça, bom dia a todos do programa e também um ótimo domingo. E aproveitando para desejar Feliz Natal e boas festas. Saudades aqui da Alemanha. Oh, puxa vida. Muita neve. 3 graus. Oi. Não, negativo. É. Vamos ficar na saudade, viu, Sandra? Porque pra mim só se me levar amarrado pra ele. Porque se não for amarrado, eu não vou de jeito nenhum. Mas pergunta pra ela se ela teve a visita lá do Eduardo Miachírio. Que eu tive com o Eduardo sexta-feira em São Paulo. Falou, nós estivemos lá na Alemanha fazendo a passagem dos discípulos de encerramento da escola de aprendizes lá na Alemanha. É, a Sandra tá nos ouvindo. Eu não sei, né, em qual cidade. Em qual cidade ela fica, lá na Alemanha, ou estado. Ah, sim. E aí, de repente, pode ter sido em outro lugar, ou também ela ter conhecido. Né? Também. Um grande abraço para todo o pessoal da Alemanha aí, viu, Sandra? Também. E só esse frio que não tá dando certo. Eu sou nordestino, meu negócio. Quando falou que tava fazendo 42 graus lá no 42 graus lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, numa cidade, 42 graus, sensação de 60. Eu falei, então o país tá melhorando mesmo. Né? Agora esse negócio de 3 graus, brasileiro lá no meio. É, né? A minha mulher que fica preocupada é porque ela faz lá, ela escuta a canção nova e lá em o texto, tá, rezar o texto, lá em na Nossa Senhora de Fátima, todo mundo agasalhado com cachecol. Eu falo, mas por que estão desse jeito? Não, porque lá é frio, aqui que é calor, né? Esse calorzão aqui que está terrível, né? Ah, vamos para mais um intervalo comercial. Né? Agora nós vamos colocar a música aqui do Carlinhos Conceição. Essa música é Mediúnica. Asepsia, amparados por seus mentores, labor à sombra do amor de Maria, UTI à meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores, longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia, da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. E assim seja. Nós colocamos a pergunta no ar aqui também para vocês responderem. A educação moral facilita a educação mediúnica? Né? Estamos vivendo momentos difíceis para os médiuns. Né? Não é para o espiritismo não, viu pessoal? Mas para os médiuns. Porque, querendo ou não querendo, os médiuns passam a ser julgados também por atitudes que alguns médiuns tem aí, né? Médios que aparecem em todas as religiões, em todo, né? Claro, a igreja católica, falando, evangélica. Quando a gente fala de médium, a gente não está falando de espírita, não. Nós estamos falando de médium, né? Só para lembrar também, antes de entrar, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Dai de graça o que de graça receber. Todas as orientações de Jesus lá sobre o que é dar de graça receber, né? E no final, ele, no último parágrafo, ele coloca assim: você que tem poucos recursos, você que é pobre, você que não tem condições de fazer o que você gostaria de fazer, faça só o que você pode fazer, mas não cobre nada. Né? Eu não estou nem indo do lado moral, no sentido do que está acontecendo. Eu estou indo do lado de muita gente que dá justificativa, que vai cobrar alguma coisa porque precisa bancar a instituição, que vai cobrar alguma coisa porque precisa sustentar não sei o quê, que vai cobrar não sei o quê, que vai cobrar o banho de cachoeira que vai tomar, que vai cobrar água fluidificada que está vendendo, que vai cobrar o remédio, aquele pomadinha, o vidrinho não sei o quê. Tudo isso não é justificativa para dizer que sustenta a instituição. Não existe isso, né? O dar de graça, aí não é quem está falando, é, eles não estão falando para o espírito, estão falando para os médiuns. Então, olha, se você não tem condições, faça só o que você tem condições e acabou. Se eu vi a entrevista do médium, aí ele falou, você cobra aqui? Ele falou, não, cobrar a gente não cobra de jeito nenhum, a gente pede uma colaboração, porque veja só a estrutura, que é muito grande, o salão é gigantesco, a gente paga um aluguel muito caro, então a gente pede uma colaboração, quem quiser dá, dá, quem não quiser não dá. Ele é ladrão. Entendeu? Ele está roubando o povo. Ele é médio, mas ele não pode cobrar nada. Então faça só para 10 pessoas na casa dele. Faça no meio da rua. Faça para alguém. Mas não queira ter 1000 pessoas pegando o dinheiro dos outros, que ele vai ficar rico com isso aí. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. O que é mediunidade e o que é espiritismo? O espiritismo condena tudo isso. E o espiritismo segue o que está lá no Evangelho. Dá de graça o que você recebeu de graça. Ninguém dá. Ninguém pagou para ser médio. Nós recebemos isso naturalmente, né? Então não se pode cobrar por motivo nenhum. Ah, vamos fazer um congresso espírita e cobrar R$5.000 para entrar lá no congresso, porque o dinheiro que sobrar vai sustentar a instituição. Ladrão. Está roubando os outros. Porque se diz espírita, está lá escrito lá no evangelho que não é para cobrar nada. Está lá escrito. Não, tá escrito. E depois tem uma coisa muito importante, viu, Jorge, que nós precisamos alertar até os espíritos. Se você estiver no caminho certo, as coisas virão, tá? Tem um empresário que fala, poxa, eu vou te ajudar, tem outro que vem te ajudar, sem você cobrar. É você faz o seguinte, né? Você faz o seguinte, olha lá nesse capítulo, você não, tô falando, não é você, né, Rui? Tô falando no geral. A pessoa faz o seguinte, olha lá no capítulo 26 do Evangelho que tá tudo ele. Se tiver fora daquilo, tá errado. O que é que está certo dentro de uma instituição? É ter a cantina lá para vender as coisas, para as pessoas precisam comer, precisam beber. Isso aí é normal ter lá. para fazer isso. A biblioteca para vender livro, isso aí é normal. Mas sem explorar, né? Claro, preço justo. Claro, é. Exatamente. E outra coisa, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Precisa, a pessoa vai ser atendida. Um exemplo que a gente dá sempre, o Recanto de Luz em Mancheira. Chega lá, tem biblioteca. Chega lá, tem a lanchonete para as pessoas comer. E chega lá, tem um médico que faz cura nas pessoas na frente de todo mundo. Para todo mundo ver. Ele está ali cercado de todo mundo, sem proteção de ninguém, sem a secla lá para ficar dando sustentação para ele de segurança, de guarda-costas, nem nada disso. Está lá para todo mundo ver o que ele está fazendo. E a gente está vendo as curas acontecerem. Como o João Berbel, né? A gente conhece lá em como é que fala? Franca. Lá em Franca. Né? Como a gente vai aqui nos lugares que a gente conhece, na Coal, no espaço do Dr. Camisa Salgado, como a gente vê aqui nos lugares que a gente conhece aí, é espírita, está seguindo esse parâmetro, ninguém está cobrando nada de ninguém, porque quando a gente entra aqui no lado de dizer, está acontecendo isso, mas não precisa nem ir nisso, basta olhar no evangelho e falar, está dentro disso aqui? Tá. Se não tiver dentro, está errado. Fala, não, mas sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem 500 crianças para sustentar, por isso que a gente precisa disso. E por que arrumou então 500 crianças para sustentar? Não devia ter arrumado. Porque se é para pegar o dinheiro dos outros, está errado. Então arruma um negócio particular, cria uma instituição particular, arruma a CGC, cria a empresa, diz que é uma empresa particular e começa a cobrar. Não tem problema nenhum. Não é ilegal? Sim. É normal. Está cheio de instituição aí para tomar conta. É. Está cheio de instituição aí que toma conta de criança, toma conta de jovem, toma conta de adulto, de idoso, e é particular. Não tem problema nenhum. Certo? Certo? Então, às vezes a gente fica fazendo esse desabafo porque a gente escuta coisinha daqui para lá e de lá para cá. Não, porque o cara está fazendo errado, ele é espírita. Não é espírita nada, mentira. Né? E outra coisa, se for espírita que estiver fazendo, a gente não precisa ser bobo. Porque se a gente conhecer a doutrina espírita, a gente vai ver se a pessoa está fazendo certo ou se está fazendo errado. É só conhecer. Sim. E não cai nessas armadilhas. E não cai nessas coisas. Por isso que eu sempre falo que nós temos que ser, nós temos que estudar. Senão, nós somos ludibriados, né? Eu lembrei agora de Irmã Dulce, que quantas crianças, quantos indigentes, vamos assim, ela cuidava. Milhares. Ela ia à feira, toda semana, ela pedia a doação. Uhum. Uma vez ela pediu, o que o feirante fez? Cuspiu na mão dela na hora que ela estendeu a mão. Ela falou assim, tá bom, muito obrigado, isso aqui é para mim. Agora, e para minhas crianças? Uhum. E para meus pobres? Né? Uhum. É caridade. Claro. É, mas, vamos lá agora, então, que eu já estou falando muito aqui. É, desabafo porque o pessoal fala muita besteira. É, porque está vendo um movimento muito grande de cobrar tudo dentro do espiritismo. Né? Vamos para o nosso momento de Gavalho, que já foi feita a propaganda, já fez tudo. O momento de Gavalho não era o que eu estava falando, esse. Não, viu, pessoal? O momento de Gavalho vai ser agora. Jesus e os dias de hoje. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pelas gentes simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma que os conhecia em profundidade. Assim,

necessário se faz utilizarmos da receita que Jesus nos deixou, que é através do Sermão do Monte, para que a gente possa amar-se, para que a gente possa utilizar dos nossos talentos, as nossas virtudes, que todos têm, somos divinos. Todos nós temos talentos que possamos auxiliar. E o primeiro a acreditar em nós foi o próprio Jesus, quando disse, você pode fazer o que eu faço e muito mais, desde que tenha fé. Então, que a fé e a esperança se faça dentro de nós. Mas necessário termos Jesus em nós. É isso que é o Natal. Todos nós pensamos que o Natal, comercialmente, todos nós pensamos, não, comercialmente o Natal é 25 de dezembro. Mas quando nasceu Jesus em nós? Que dia é o nosso Natal? Foi isso que essa mensagem trouxe para mim. E compartilho com vocês. Muito bacana. Cadê o Paulinho para encerrar o nosso momento de gavalha aqui? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa querida irmã, amiga, Sônia Santos, que é voluntária do GEPA, é massoterapêutica, falando sobre educando a mediunidade. Nós temos aqui a Vilma Torres, viu, Jorge? Ela disse que o programa está muito bom e ouve todos os domingos. Deixa um abraço de urso para todos. Muito bom. O Zenildo Rodrigues deseja um bom dia a todos e parabeniza o programa, que está ótimo. Um bom dia para você, Zenildo, e um bom dia para você, Vilma. Lembrando a pergunta para sorteio, né? Se a educação moral facilita a educação mediúnica, então deixa aqui a sua mensagem, né? A Thaís Sobral entrou aqui e mandou bom dia a todos. Esse tema está me ajudando bastante. Sempre tive minha mediunidade bem aflorada, porém, de berço católico, não sabia o que era, somente agora, aos 32 anos, começo a compreender, frequentando e conhecendo a doutrina. O que antes me trazia muito medo e desconforto, hoje serve de ferramenta para melhora pessoal. Legal, né, Thaís? Obrigado por dar esse testemunho aqui pra gente. E a Cláudia Garcia também mandou aqui a mensagem dizendo: aprendendo sempre para ser instrumento útil e dócil da mediunidade com Jesus. Isso é importante, né? Mediunidade com Jesus. Existe diversas mediunidades e a gente pode ver que até uma mãe sem consciência atua ou coloca em prática a mediunidade de cura, né? O pessoal acha extraordinária a mediunidade de cura, né? Tanto que você vê as pessoas buscando isso, né? Mas uma mãe, né, como todas as mães, tem a mediunidade de cura e pode curar seu filho. Mas a prática da mediunidade tem que ser com Jesus. Né? Então, é isso que é importante. E o Paulo Quintanilha perguntou aqui se existe algum meio de se conseguir essas belas mensagens no Momento de Gavalli. É o Momento Espírita do Paraná, né? São CDs do Momento Espírita do Paraná. Ele pode buscar lá na livraria Casa Caminho, né? Lá no, tem todos, não sei se você já teve lá. Acho que o Paulo já até ganhou um livro, acho que ele já teve lá na livraria. Lá tem todos os CDs que ele pode comprar lá, adquirir. Quantos CDs, Jorge? 32. Com 16 mensagens em média cada um. É. Então tem aí 500 mensagens. Pode ir adquirindo devagarzinho, né? E quem entrou aqui também foi minha mãe, mandou uma mensagem aqui no Facebook. Eu também tenho que agradecer muito pela espiritualidade, agradecer a Jesus, a Deus também por estar. A recuperação dela está sendo muito boa, já saiu da UTI, está lá no quarto. Inclusive está lá com o celularzinho mandando mensagem aqui para a gente, até respondendo a pergunta. Ela falando que sobre a educação moral, né? Se ajuda, ela fala: se a escola de aprendiz ensina a educação moral e depois a escola de aprendiz somos convidados para aprender a mediunidade, é lógico que o aperfeiçoamento moral auxilia a mediunidade correta e com fé, acreditando cada vez mais no Evangelho e segundo o Espiritismo também. Legal, mãe, obrigado pela resposta aqui também. Vamos continuar com a entrevista? Mas deixa eu só colocar aqui a Sandra Vilaça, lá da Alemanha. Ela é de Stuttgart, ela está em Stuttgart, né? Saudades do calor, ela está falando, menos 3 graus, sensação térmica de menos 5, mas o inverno faz parte. Boa continuação do programa, que acompanho sempre, saudades fraternas a todos, e ao Rodrigo dizer que o Francisco é muito lindo, né? Então, obrigado. Mas não é a cara dele, né? É a cara da Camila. É, parece muito mais com a mãe, mas parece com ele, sim. Não vamos desagradar, não, né? É. Parece com ele. E ele parece um lubrigão, assim, igual o Rodrigo, né? Viu? Quando ele tá assim, essa semana a Camila mandou uma foto dele pra mim, falou, nossa, parece um lubrigão. Aí parece que os braços são grandão, igual o Rodrigo, tem uns braços maiores do que o corpo, né? A Mariane tá escutando lá, já tá pegando mal comigo. Mas o Rodrigo tem os braços maiores do que o corpo, pode ver. E o menino é igualzinho também, ó. Os bração, esticadão, pernão, né? Vai ficar tem grande. Tem muito que crescer. Uhum, é. Aí é... Mas ele é bonitinho, tem cara de homem mesmo, né? É, mas não sei se o Rodrigo passou aqui para mim do Gabriel, se ele chegou a ler do Gabriel aqui. Não. Que ele está participando hoje da primeira vez do programa. Né? Ele falou, abraço amigo, hoje é o meu primeiro dia que estou ouvindo o programa e estou achando muito legal. Sobre a pergunta, a faculdade propriamente dita reside no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Porém, o médium deve, assim como qualquer outra pessoa, buscar o desenvolvimento moral, pois é um ser em evolução. Logo antes de ser médium, é um espírito como qualquer outro. Neste ponto, entra a recomendação de Chico Xavier. Médiums, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte, ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso, é indispensável não apenas admiti-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, parte 2. Belezinha. E Chico Xavier, Seara dos Médiuns. Né? Então, está tudo na doutrina. É. Se a gente lê e está caindo em esparrela, é porque nós não estamos prestando atenção nas Sim. coisas. Então, né? Eu acho que na dúvida, consulte Jesus. Como que é consultar Jesus? Através do seu evangelho. Uhum. Né? Vamos lá. Ah, mas para você, o pessoal fala assim, Sônia, para você é fácil, porque você vê. Na hora que eu preciso, para meu uso próprio, eu não vejo. Eu tenho que buscar. Né? Busque e achareis, então tem que buscar. Mas é. Sônia, gente falando de mediunidade, e nos adultos, né? Isso. Adultos também nos procuram frequentemente desequilibrado, e esse aí é mais fácil para a gente encaminhar para um estudo, para começar a se preparar. Agora, só que tem gente também que está super desequilibrada. Mas você botar a pessoa para estudar, você manda ela estudar e daí? Então, olha, o Jorge, eu não acho que é mais fácil, não. Uhum. Eu prefiro mil vezes as crianças. Que é muito mais fácil. Uhum. O ser adulto, ele é mais teimoso, né? É mais assim, relaxado. Se acomoda. Né? Se acomoda muito facilmente, né? E repetitivo, porque quantas vezes aquele mesmo irmão, aquela mesma irmã vem com as mesmas dificuldades que já poderiam ter sido sanadas se fossem um pouco mais perseverantes, né? Mas a escola de aprendiz do evangelho está aí, né? Ah, mas é só da aliança? Não, o estudo tem em todas as casas, em todas as... Bom, as a UZI tem o ESD. Isso, então. A UZI tem... Tem o ESD estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que tem sim. em muitas casas, né? Tem, o estudo é necessário, sim. Só que, mais uma vez, vou utilizar do meu exemplo. Eu, quando comecei a escola de aprendiz do evangelho, eu necessitava urgentemente educar minha mediunidade. Porque eu estava até com laudo psiquiátrico para ir para um hospital psiquiátrico. E eu necessitava, eu sofria. Tinha, às vezes eu chorava e falava, por quê? Eu não quero isso. Até que eu fui convidada pelo seu Rui, que aqui está, para estar atuando, colaborando no Seara Espírita Bezerra de Menezes. E ali eu consegui ter um pouco mais de condições para eu terminar a escola de aprendiz do evangelho, fazer um curso de médiuns e estar até hoje. Né? Então, Sônia, então, você quer dizer que, usando o seu exemplo, seria necessário nós estarmos mais coordenados, digamos assim, entre a prática e a... E a teoria. E a teoria. Né? É porque cada caso é um caso, né, Rui? Uhum. Tem uns que estão ali fazendo curso e tal, não eclodiu nada. Como disse, eu acho que uma das pessoas que mandou a mensagem, que ainda a mediunidade não eclodiu e tal, né? Uhum. Tá, a mediunidade não precisa eclodir, ela está ali, né? Uhum. É, a gente pode ser, eu sempre utilizo assim, médio de transporte, aquele que leva o outro, né? Que conduz, que apresenta a doutrina, né? Então, não precisa eclodir, mas necessário se faz sim estudar, entender o que está acontecendo, porque nenhum espírito toma o nosso corpo e domina ele sem que a gente não deixe. A gente tem que aprender, essa é uma fase da educação. Nós temos controle do nosso ser, né? Então, é difícil, que nem eu concluí agora o curso de médios lá no Peregrinos, e foi uma turminha boa, começamos com 15, três somente, dois se afastaram, e um que estava somente repondo aula, tal, né? Mas foi uma turma bem, assim... Bastante gente. E participativa, interessada, só que eu sempre fui muito chata, e falava muitas vezes algumas coisas e eles balançando a cabeça. Falei, vocês entenderam o que eu falei? Vocês concordam com isso? Aí eles ficavam meio assim, então, estudem, porque quem está aqui na frente está aprendendo junto. Nós estamos buscando aprendizado também, né? O espírita, todos, mas o espírita, ele tem que estudar. Tem que estar sempre estudando as obras básicas, os tantos livros, né, que tem aí. Uns gostam mais de romance. Tá, mas não fique somente nisso. Vamos pegar várias outras linhagens, né? Que nem da Joana de Ângeles, né? Nosso irmão Jorge, que também está tendo a oportunidade de estar editando livros maravilhosos, com bastante conhecimento, leitura fácil, né? Então, a gente precisa se educar, mas a perseverança, porque aí a pessoa começa a fazer uma escola de aprendiz, começa a tomar passe, a frequentar, tal, entre aspas, melhora. O que que acontece? Não precisa mais. Yeah. Ou senão fica assim, olha, põe meu nome lá, olha, é fácil terceirizar. Mas não quer mudar. Exatamente. Entendeu? Então, lógico, a gente não deixa de fazer uma oração. Entendeu? Mas, entre um caso, que aquele irmão que tentou suicídio e tal, e aquele outro que a gente sabe que ele, se ele fosse um pouquinho mais perseverante, estaria melhor, a gente sempre vai atender aquele que está mais grave. Partindo do ponto que você vê religiosos que fazem oração também, que praticam bastante em depressão, em problemas também, tem que ter a obra também, né? Ou seja, colocar em prática. Eu acho que a caridade, a prática da caridade nos ajuda muito a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com Jesus. Isso mesmo. E isso ajuda a gente a não só complementando o estudo, né? Porque aí o estudo é o que vai nos libertar do conhecimento, né? Mas colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo através da caridade, que é o que eu acho que é o ponto cerne de poder equilibrar. Sim. Vai nos ajudar a educar a nossa moral, nossa mediunidade, né? Então é muito necessário. Né? Depois tem outro caso, Sônia. A gente vê que normalmente no curso de médio, você dá um curso de médio, aqueles médios que têm psicofonia, que vai dar passividade, são poucos. Você concorda? Concordo. Agora, o que nós fazemos com os outros que fazem o curso de médio? Esse que faz o curso de médio, ele tem orientação para saber trabalhar numa casa, para fazer outras atividades sem... Ele não vai dar passividade. A gente costuma brincar dizendo que essas pessoas são aqueles médios tijolo, né? É aquele que você coloca ali, ele fica... Mas é desse que nós precisamos. De pessoas que vêm trabalhar para a evangelização infantil, vem fazer preleção, vem fazer uma série de outras coisas. Mas é bom que ele tenha um curso de orientação mediúnica para que ele saiba o que ele está fazendo. Então, todos nós, desde aquele que está recebendo aquele irmão que chega, principal, eu acho que esse aí é o médium principal. Ele tem que estar sorrindo, ele tem que estar acolhendo, né? Porque todos nós somos preparados, temos condições de estar acolhendo o nosso irmão. Quantas pessoas que terminam um curso de médicos, a gente convida para o trabalho, ah, não estou preparado. Não, está com preguiça. Porque todos estão preparados, porque é necessário atuar. Como que nós vamos praticar, vivenciar, se a gente não pratica? Né? Esse de nosso amigo, o senhor Amaro, ele dizia, Rui, as pessoas vão em todas as religiões. A última que ela vai é num centro espírita. É. Então, nós temos que ser diferente. Nós temos que saber tratar com as pessoas, porque ele vindo num centro espírita, sendo bem recebido, ele nunca vai esquecer. Ele pode até sair da religião e outra coisa, mas nunca vai esquecer o tratamento que ele teve numa verdade. Casa espírita. E outra coisa, é que nem o nosso irmão... É, o Everaldo, né? Nossa, que eu fiquei assim até feliz de saber que ele ainda está no meio de nós. Está vivo, encarnado. Encarnado. Ele, eu gravei isso, porque ele deu uma aula na época que eu era aluna da escola, e eu gravei isso. Quem não trabalha, dá trabalho. É, e é verdade. É uma frase de Chico. É, então, legal. Mas eu ouvi primeiro, não foi do Chico, foi do Everaldo. Depois eu tive o prazer de ser a dirigente da turma de escola do filho dele, né? Legal. E ele sempre falava, isso sempre vinha na minha mente, sabe? Então eu pedia, meu Deus, que eu possa retribuir todos aqueles para quem eu dei trabalho. E continuo dando, né? Mas que eu posso retribuir, porque a mediunidade, quando ela é aflorada, assim, é o chamamento. Sim. E se a gente não ouve ou negligencia, aquilo que nós temos que fazer, nós não fizemos, o outro vai fazer. Vai ser mérito dele. Sim. Aí já pensou, porque eu falo isso novamente por mim, porque eu recebia muitas vezes intuições de músicas, de letras de músicas. Aquilo que era da evangelização infantil, eu passava. Aquilo que não era, eu deixava. É negligência. Mas é vivendo e aprendendo, né? Qual foi a minha surpresa? Que um dia eu ouvi a música que eu tinha escrito. Eu não, foi ditado e eu só usei da minha mão para escrever. Então, quer dizer, eu não fiz, mas fizeram, tá aí. Entendeu? Então, a obra vai ser feita. Sim. Quer que a gente faça a nossa parte ou não. Ou não. Porque é necessário. E aí, acho que a gente pode até complementar a frase do Chico, né? Do que você escutou do Everaldo. Que é, médio que não trabalha com Jesus, dá trabalho. É. Ou para Jesus, ou com Jesus, porque a gente vê o exemplo do João de Deus. Ele estava trabalhando pela mediunidade. Estava trabalhando com a mediunidade. É. Mas assim, com práticas, cobrando, né, que nem o Jorge acabou de falar, cobrando R$300 para um banho de cachoeira, R$100 para uma pomadinha, cobrando água fluidificada. E agora, quarta-feira, ontem, descobriram que ele tinha 35 milhões de reais na conta. Então, gente, então, assim, eu sei que é uma energia ruim, mas a gente tem que dar esse exemplo pra gente saber que a mediunidade pode ser trabalhada de qualquer forma. Sim. Mas o médico que não trabalha com a mediunidade com Jesus, dá trabalho. Dá trabalho. E outro pode não dar trabalho hoje, mas pode dar trabalho amanhã. Sim. Né? Somente... Nós temos que lembrar também, gente, que todos nós estamos evoluindo, estamos na caminhada da evolução. Esse irmão necessita muito das nossas orações, né? A gente não pode esquecer disso, porque é difícil, né? Sim. A nossa filosofia de vida, a doutrina espírita, infelizmente, é que está à frente, né? É o foco. O pessoal fala médium, lembra do quê? Espiritismo. Exatamente. Né? Então vamos nós mostrarmos o que é realmente a doutrina espírita, né? Que é o estudo, é a caridade, é o oposto. É o trabalho gratuito, sem cobrar. E esse irmão, vamos evitar de comentários maiores, de maldizer. Sim. Porque queira ou que não, a gente entra nessa energia, vamos vibrar amor para ele, para que ele possa voltar numa próxima, consciente do dever que ele teve. Você entendeu? Então, eu penso assim, porque... Gente, eu chorei muito. Eu acho que assim, é o que a gente aprende com Francisco de Assis. Sim. Né? Onde há desespero, a gente leva esperança. Onde há trevas, a gente tem que levar luz. É a oração da paz. Né? Né? Então, vamos É que utilizar daquilo que Jesus diz. Amai os vossos inimigos é não querer o mal deles, não, não vibrar na mesma frequência. Vamos fazer com que esse irmão se conscientize, né? Vamos orar por ele e tal, porque ele é um irmão necessitado, tal quanto nós. Como o Chico ia, por exemplo, numa cadeia, né? Ia num presídio, sim, orar para aqueles irmãos que estavam presos e pelas mães daqueles irmãos, que eles também têm mães. Então. Eles também têm famílias, é, eles também têm, no caso, tem esposa, tem filhos, tem... Então, assim, como está passando essa família, uhum, também? A gente tem que orar por todos eles, como o exemplo que Chico fazia. Chegava no presídio e ia lá visitar eles, independente do que eles fizeram, e orar por eles também. Perfeito. Aproveitando nisso, o Edson Barbosa entrou aqui, que é um médium de cura de efeitos físicos lá do Recanto de Luz, que é um trabalho belíssimo que é feito lá, que a gente sempre comenta aqui. Manda parabéns a todos pelo tema do programa de hoje. Paz e alegria com muita luz. A Cláudia Garcia, ela falou, a mediunidade é a faculdade do espírito, que necessita de uma predisposição orgânica. A mediunidade não está radicada no organismo. Se a mediunidade estivesse radicada no organismo, ela era só transplantar o órgão do Chico, que, por exemplo, por ocasião desencarne para outro médium, e teria outro Chico. Mediunidade é faculdade do espírito também. Verdade. É, tudo bem, foi legal o que ela colocou, mas só lembrando, Chico Xavier nunca autorizou ninguém a doar nada dele por causa disso, né? Porque tinha certeza que se desse essa autorização, um monte de gente ia pegar a coisa dele para ficar guardando, para achar que depois ia servir para alguma coisa, que era do Chico Xavier, inclusive o cérebro, né? Ele falava que o que ele tinha que fazer, ele ia fazer enquanto estava aqui, depois que ele morresse, que jogasse o corpo dele fora, que não tinha mais nada a ver. E tem a outra coisa do Chico, né? Ele não assinava os livros porque dizia que os livros eram dos espíritos, sim, não era dele. Ele simplesmente era a ferramenta. Mas tem o Valdir, que sempre trabalhou com a gente lá na mediunidade, ele tinha uma frase curta e grossa, como diz na gíria, né? Ele falava, médio que usa a mediunidade de uma maneira errada, ele fica comendo lata pra rua aí, porque ele é um desacerto na vida dele, né? E a gente vê que eu conheço vários médios de efeitos físicos que não souberam usar a mediunidade, que estão aí no alcoolismo, estão internados, estão uma série de coisas por causa de não usar a mediunidade de uma maneira correta. Sabe, seu Rui, tô vendo o relógio ali. Eu tive a oportunidade de participar de várias cirurgias espirituais nas residências, né? Eu esqueci o nome do centro, mas a gente escreve uma carta lá pro Rio de Janeiro. Tupiara, é isso, obrigada. A minha tia Maria Assunção, mãe do Luiz Carlos Haddad, que também já desencarnou, várias cirurgias foram feitas. Eu não sabia, de repente eu chegava na casa dela, ia ter cirurgia, acabava... Então, era legal, por quê? Porque não tem o médium corpo presente, mas tem a espiritualidade. Sim. A penúltima que eu participei, alguns anos atrás, foi da minha norinha, que já é norinha, namora o meu caçula já há tanto tempo, né? E ela estava com um problema na coluna que 80% ela poderia ficar paralítica. E eu conversei com a mãe dela, falei, olha, tem um centro assim, vamos tentar a cirurgia espiritual? Elas aceitaram. Então, se preparou e tal. Foi nítido, tanto eu quanto meu pai, nós auxiliamos. Entrou a equipe, primeiro entrou os enfermeiros, pela porta, poderiam aparecer de qualquer lugar, mas não apareceu pela porta. Eles puseram, sabe esse macaco de trocar pneu no carro? Então, imenso, embaixo da cama dela. A cama dela, eu via que estava no local normal, mas a parte fluídica. Mas como a cama fluía? Foi o que eu vi. Subiu e eles trabalharam embaixo da cama, na coluna dela. Abriu, assim, eu vi anestesia, foi tudo, tanto eu quanto meu pai. Meu pai vai mais pelas cores. E eu fui vendo ali tal, as recomendações, tal. Os curativos foram as mesmas coisas. Então, não precisa, a espiritualidade atua sempre. Necessita das nossas energias para que eles possam estar atuando com mais eficácia, né? Que eles estão atuando no encarnado, então eles precisam da energia do encarnado. Mas hoje ela está curada. O médico, quando viu a radiografia dela, falou assim, o que aconteceu? Ela contou a verdade. Ele falou, olha, a sua fé, então. Porque foi isso, é fé. Porque ela, por eles teriam que fazer a cirurgia e correr esse risco. Aí, o que aconteceu? A mãe dela, que na infância teve evangelização infantil, mocidade, voltou, hoje ela voltou a frequentar o JAF. A minha norinha também está frequentando, né? O meu filho ainda não continua indo, que é o Yuri, né? Mas, não tem importância. Ela, se eles amanhã estiverem, vou montar um lá, eu sei que vai ter uma base, sim, né? Então, quer dizer, não necessita nesse tipo de trabalho a presença física do médico atuando, mas necessita das energias e da espiritualidade atua, desde que haja fé, que haja desprendimento, a vontade de se doar para que o trabalho aconteça. Isso acontece também dentro das casas espíritas. São 9 horas e 56 minutos. Só mais uma última colocação aqui do Gabriel Ties. É, ele fala assim, essa questão do afastamento entre prática e teoria mediúnica, que nós falamos aqui, né, atinge muito mais os jovens. A juventude não tem essa experiência, então quando se deparam com isso, não sabem como agir. A justificativa disso é porque o jovem não está pronto. O que é estranho, porque na época da codificação, a maioria dos médios eram adolescentes. E mulheres. Gabriel Delane fez uma mesa girar com alguns amigos tendo apenas 8 anos de idade. Sim, né? Falar de Chico Xavier. É. Então, eu acho que tem muitas desculpas dentro, assim, por falta de adaptação, por falta de saber como lidar, de saber dirigir. Ah, não faz isso porque não tem aquilo, não faz aquilo porque não tem isso. Uhum. Então, você acaba não... É igual a gente chega em certos lugares, criança só deve ir no dia da evangelização infantil, porque no outro dia são adultos, não tem nada disso, a gente tem que se adaptar, todo mundo. Então, a gente tem que observar o seguinte, nesses casos, na época do Allan Kardec, a gente pode verificar, muitos ficavam desdobrados, eles perdiam a consciência, né? Hoje, falam que a criança não tem equilíbrio e tal, concordo nesse ponto, por isso da evangelização. Mas o jovem, ele tem condição, sim. Entendeu? Ele tem condição. Infelizmente, as casas não se adequam. Tem muitos jovens que podem sim estar trabalhando mediunicamente. Eles já sabem o que é certo, o que é errado, já sabem, sabe? Então, mas, né? E tem casas que utilizam-se dos jovens, sim. Né? Então, é um caso de... É o caso da... adequação. É, o caso, por exemplo, lá de Conquista, o médio lá, Emmanuel Alves da Silva, que esteve aqui com a gente, que faz um trabalho belíssimo lá com o Sr. Mariano, com a Maria Cantora também, ali na região do Triângulo de Uberaba, ou quem preside o Centro Espírita é a mocidade. Então, gente. Vamos lá para os nossos sorteados, porque estamos passando da hora aqui, hein? Aos ganhadores dos livros, as pessoas que participaram aí das perguntas, o Rafael Brizante e a Célia Regina da Silva são os ganhadores dos livros. Vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na livraria Casa do Caminho, avisando também que a nossa livraria do Casa do Caminho, quando vai chegando nessa época, tem muitas promoções lá bacanas para vocês adquirirem livros a um preço bem razoável. Vale a pena comparecer à livraria Casa do Caminho para adquirir esses livros aí. A Livraria Casa do Caminho, que fica ali na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, ali atrás mesmo do Centro Espírita Casa do Caminho. Agora os nossos aniversariantes, vamos lá. Parabéns pra você. Começando do começo, né? Quem fez aniversário ontem foi a Dona Anitta, Rui. Dona Anitta Amaral, Dona Anitta fez aniversário. Na sexta-feira eu pensei que ela ia lá na AME, mas acho que ela não pôde ir. Ela não pôde ir na AME. Teve a festinha das crianças, e tem que passar lá essa semana pra dar um abraço dela, né? Ela fez aniversário dia 15. Um grande abraço pra Dona Anitta, nossa mãezona. E agora temos aqui no dia 18, no dia 17, o Gabriel, filho do Silvio, né? E também a Gabriela, sobrinha neta do Silvio, que mora lá em Portugal também. Faz aniversário dia 17, amanhã. Dia 18, a Graziela Pereira, lá do Paulo de Tarso. Dia 18, dia 20, a Márcia Galvão, do Paulo de Tarso. Dia 20 também, quem faz aniversário é o Chandler, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, o Chandler Ferreira. Dia 20, aniversário de casamento do Arlindo e da Sandra, lá do Anjo Ismael. Dia 20 também, a Tilinha, do Paulo de Tarso, faz aniversário. E dia 21, a Nazira Medalha, também faz aniversário. Acha, Nazira Medalha, é que eu tinha colocado aqui, Nazira Medalha, mas era medalha também, não era? Era, mas depois tiraram, né? Isso, é porque ela separou, né? Então era o nome do ex-marido dela. É, então vamos colocar aqui, Nazira Assad. Isso. Né? Legal, um grande abraço para Nazira também. Paz e alegria em seus corações, hoje e sempre, é o que desejo do programa Vivência Espírita. Lembrando que no final do programa nós vamos colocar a música do Sérgio Santos, Versos de Caminheiro. E nós vamos já nos despedindo de vocês, que estamos estourando o nosso horário aí. Até a próxima semana. E quem vai fazer a prece de encerramento é a Sônia mesmo. A Sônia faz a prece de encerramento, tá muito em cima, né? Ela faz aqui pra gente. Falou, bom dia a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agradecer aqui a participação de todos os ouvintes, né? O Carlos entrou aqui e deixou uma mensagem aqui também. Aqui não tá conseguindo pelo Face, mas o YouTube tá de pé. A Ana Ferreira, todo mundo que mandou mensagem aqui, a gente não pôde ler, a gente já pede desculpa. A Ieda Bastos, a irmã do Helder, que é a Ieda, talvez entrou agora, não tava sabendo que o Helder tá aqui do nosso ladinho. Segunda... Ele já não está mais. Ah, já não está mais, já foi trabalhar, foi fazer o... Depois a gente desconta o bônus horas dele, né, que devia estar aqui trabalhando, já saiu. Mas tudo bem. Todo mundo que entrou aqui, deixou o recado, a gente agradece do fundo do coração pela participação. E também, deixa eu mudar a câmera aqui para aparecer, a nossa ouvinte Cleia Gobo, deixa eu só confirmar que o Carlos enviou aqui o nome dela, que deve estar ouvindo a gente. A gente agradece também a mensagem que o Carlos compartilhou com a gente aqui, o testemunho aqui do programa. Então a gente agradece bastante a sua audiência e a audiência de todos vocês aqui no programa. Até o próximo domingo às 8 horas. Fui. Bem, nós, só em último caso, dizendo para as pessoas que tiverem problema de mediunidade, que procurem uma casa espírita. Sim. Porque não precisa se tornar espírita. Não. Mas procure a boa orientação nas casas espíritas, que eles saberão dizer para vocês o que tem que ser feito. Nós agradecemos aqui a presença do Silvio, da Camila, do Francisco, que já está um trabalhador aqui do programa Vivência Espírita, da Derli, da Graça e do Paulinho, que está aí na técnica de som, levando esse magnífico programa para todo o Brasil e para o mundo, né? Vamos então encerrando. Sônia, o microfone está aí para você, para seus agradecimentos, já deixando umas datas reservadas para você voltar aqui conosco, e gostaríamos que você fizesse também a nossa prece de encerramento do dia de hoje. Pois não, seu Rui. Retificando que o Helder voltou. Então, agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer de estarmos aqui, sempre compartilhando um pouquinho que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vivência, né? Então vamos mais uma vez. Sentindo a presença amorável dos mensageiros de Jesus que aqui se encontram. E percebendo a gratidão nos corações. Pois infelizmente focamos sempre o lado negativo de tudo. É as nossas aflições que faz a gente enxergar assim. Mas esses benfeitores espirituais que aqui se encontram faz com que inteiremos dentro de nós a verdade de que o bem é maior sempre. Basta apenas sentirmos. Basta apenas abrir o nosso coração para que possamos perceber o amor que tem ao nosso redor, na simplicidade, na pureza, da natureza e de tantas outras maravilhas que o Pai Maior nos proporciona diariamente.